caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição de Nota 7, aqui no canal 2 da Rádio Interweb. Hoje vou trazer música clássica, e mais especificamente uma composição de Antonio Vivaldi. Vamos ouvir Allegro. Começamos com As Quatro Estações, uma das mais conhecidas obras da música clássica, não só de Antonio Vivaldi, mas de todas as composições em geral. Vamos aqui ouvir duas versões do mesmo andamento, destas quatro estações, tocadas primeiro pela Slovak Chamber Orchestra e depois pelo músico Nigel Kennedy. Vai poder ver como uma obra é, dependendo dos seus mestres e dos seus... dos instrumentos que estão nestas composições, vai poder ver como é possível a mesma obra, o mesmo número de notas, sem voltas extras, sem nada, serem duas coisas totalmente distintas. É parcialmente a isso que me proponho hoje nesta edição da Nota 7. Não apenas a isso, mas também a isso. Ouvinte, seja bem-vindo a mais um Nota 7. Vamos hoje conhecer as quatro estações. Thank you. Vamos seguindo nesta composição, Allegro, agora para ouvir Federico Agostinelli. Vamos ouvir Adagio, aqui ao violino. Ainda para ouvir também Daniel Smith com Allegro, mais um dos andamentos desta composição. Allegro, andamento número 3. Vamos assim seguir nesta edição do nosso programa, da nossa Nota 7. Começamos com as quatro estações, vamos acabar com mais um andamento de Allegro, uma composição escrita por Vivaldi, António Vivaldi. Mais uma vez, com esta dupla, vamos ouvir aqui duas versões, uma a seguir à outra, tal como já havíamos escutado, a parte das quatro estações. Vamos ouvir primeiro Nigel Kennedy e depois a Slovak Chamber Orchestra. São as duas versões que vão fechar a edição de hoje do nosso Nota 7, mais inclinado hoje para a música clássica e mais concretamente para António Vivaldi. Fique bem, já a seguir a mais um Top 40 Brasil. Até amanhã!